Nem precisaria pedir duas vezes meu coração para transformar meu mundo num parque de diversão. Minha perdição, se for solteira, sou o primeiro da fila. Ela age como se faltasse homem na sua vida. Se eu pegar, tá perdida, menina. É impossível não te olhar do tipo que tu apresenta um amigo e olha sem disfarçar. É a mais linda. A presença dela deixa todos desconfortáveis. Suas maquiagens, as suas vaidades, seu brilho no olhar dando asas à sua liberdade. Se me olhar mais uma vez, minha mulher vira ex. Me perdi quando encontrei a paz que procurei. Quando eu olhei, até tentei, disfarcei, não aguentei. Fiquei perdido no caminho que eu criei. Se tu fosse a Lisa, não seria o Milhouse aquele burro que desejaria. Mas na sua frente é cego, surdo e mudo. Você já é minha, só te contei porque conheço o futuro. Entra na minha vida, vem ser minha dama, eu vou ser seu vagabundo. A nossa energia fez até o sol nascer. Não há nada que eu prefira além de estar com você, meu bem querer. Seu suficiente pra mim já é o bastante pra transformar um lance em algo mais adiante. Picante, não te quero só na minha estante. Te quero do mesmo jeito que o Tarzan quer a Jane a todo instante. Uma história perfeita, vivendo a paz gigante. Desfruta a natureza, princesa. Voa como um jato entre as estrelas. Tô mais vivo ao seu lado do que na minha vida inteira. Não é brincadeira, a sua beleza simplista. Seu olhar me incendeia, me deseja e me conquista. Me hipnotiza, estou realizado enquanto meu corpo descansa. Acho que tô acordado até no sonho, ela me encontra. Mas que onda, olha a boca ronda. Acordar do seu lado pra mim é a maior honra. Que honra. Se tu fosse a Lisa, não seria o Milhouse aquele burro que desejaria. Mas na sua frente é cego, surdo e mudo. Você já é minha, só te contei porque conheço o futuro. Entra na minha vida, vem ser minha dama, eu vou ser seu vagabundo. Vagabundo, a dama, e o vagabundo, a dama, e o vagabundo. Vagabundo, a dama, e o vagabundo, a dama, e o vagabundo. Tá ligado, né?